mercado do troca-troca e de contratações na NFL está chamando muita atenção, mas o que chamou a atenção mesmo nessa segunda-feira, pasmem, Tim Tebow. É, lembro do Tim Tebow, exatamente, aquele que jogou no Broncos e jogou no Jets, o New York Jets com o Tim Tebow. Ele foi trucidado quando jogou no New York Jets, praticamente nem jogou, né? Aliás, o Tim Tebow não joga desde 2012. Agora ele tá com o guru do Tom Brady fazendo alguns treinamentos. E olha só, ele apareceu para treinar segunda-feira no Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles, semana passada, trocou o Nick Foles por duas escolhas no draft com o St. Louis Rams e trouxe Sam Bradford, outro quarterback. Gente, não é por nada não. Se Tim Tebow jogar no Philadelphia Eagles ou for contratado, piada pronta. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chopp gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here. Boa, Alec. Deu quanto? Eu já te falo o tempo certinho. Como é que você coloca no blog, se eu não te envio nada? Que eu mando pro cara que cuida. Ah, você grava. Ah, tá. Eu mando, como eu mando e-mail para você, eu mando e-mail para ele. Só que o que eu fiz ontem, eu tentei mandar os dois juntos dá o cu do caralho, não vai mesmo. Ah. Tem que mandar separado. Mas é para